a palavra e a música. A pergunta, o conceito de esquerda e direita ainda faz sentido, é hoje feita à professora da Universidade de Évora, Manuela Magno. Muito bom dia. Portanto, à vossa pergunta eu terei que responder sim, faz sentido. Mas a questão de se discutir os conceitos de esquerda e direita não quer dizer, por exemplo, que eu entenda que essa divisão, essa catalogação, seja benéfica, por exemplo, à democracia. Agora, o que eu penso que é muito importante é, por um lado, as pessoas terem a visão um bocadinho histórica de onde é que vem esta questão da esquerda e da direita, que vem mais ou menos há 220 anos, no início da Revolução Francesa, em que na Assembleia Nacional Francesa as pessoas, um grupo de pessoas sentava à esquerda do rei, outros sentava à direita do rei. E depois, consoante as posições que foram tomando, depois as coisas, enfim, passaram através dos anos e ficou mais ou menos conotado que a esquerda seriam, vamos dizer, os revolucionários e a direita seria os conservadores. Mas todos estes conceitos são muito datados historicamente. E, portanto, o que eu acho que é muito importante para um futuro de todos nós é que estes conceitos sejam debatidos, discutidos, e provavelmente chegarmos à conclusão que o que é preciso hoje em dia para uma liderança política, se quiser, seja que essas etiquetas se diluam em termos de quê? Do que é verdadeiramente importante, que é a ética na gestão da coisa pública, a verdade, a transparência, e isso, do meu ponto de vista, não pode ser um conceito de direita ou de esquerda. A verdade, a honestidade, a entrega à causa pública, ao serviço público, esse sim é o conceito que hoje em dia, o de cidadania, tem que ser verdadeiramente explicado, interiorizado e praticado pelos cidadãos. Professora Manuela Magno, quanto à música, o que é que gostaria de ouvir? Olha, gostava muito de ouvir uma peça de uma obra, uma canção do Sérgio Godinho, cujo título é Que Força é Essa? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer.